história de Cristo, eu fico a pensar com grande emoção. Do privilégio que muitos tiveram de ver o seu rosto, sentir suas mãos, eu também teria a mesma alegria de vê-lo bem perto, bem junto a mim. Olhar em seus olhos serenos e meigos, oh, como eu seria tão feliz assim. Queria saber. Oh,